É ainda o último trabalho para uma das grandes figuras da música das Ilhas Britânicas, o Sr. Robin Hitchcock. Chama-se Propeller Time e tem a data de 2010. Robin Hitchcock ainda acompanhado por uma All-Star Band, Peter Buck, Bill Rifflin e Scott McCaughey, os Venus Three, e com a presença neste disco de Nick Lowe e John Paul Jones, dois outros grandes nomes também da música britânica, bem como Johnny Marr, que provou isso, que coescreveu este hit single, Ordinary Millionaire. Início da primeira de 2 horas de Orelha Extra. Bem-vindos. Robin Hitchcock, e também o último para Paul e Jean Harvey, Let England Shake. Everyone. os temas que se encontram no último trabalho de PG Harvey, All England. Ou melhor, Let England Shake. Isto está bonito, está. All and Everyone. E também o regresso de Mick Collins e os seus Dirt Bombs, com um álbum de versões, chama-se Party Star. No more rainy days, the sun will chase the clouds away. Good luck, good luck. Good luck, good luck, good luck, good luck, good luck, good luck, good luck. No more rainy days, the sun will chase the clouds away. Good luck, good luck. Good life, good life, good life, good life in the good life, good life. Good luck.

ritmo do soul e do funk. Este é mais um grande nome, Black Joe Louis, acompanhado pelos Universe. O regresso em 2011 com o seu segundo trabalho, chama-se Scandalous. A produção, tal como do primeiro, a pertencer a Jim Eno, o baterista dos Spoon. Ouvimos Living in the Jungle e depois também temos já apresentado a semana passada, Booty City, Black Joe Louis and the Honey Bears. Primeira das duas partes de Orelha Extra, à sexta-feira à noite no Brasil, Rádio UFSCar, e ao sábado em Portugal, Kitchenette, Rock Rua e Castrense. E ouçam lá como se faz um belo tema à capela. Cold water washes on my skin. Can't you see the shape I'm in? My heart beats red almost every day. But have you seen my heart today? Have you seen my heart today? Things look good in the month of May. But have you seen my heart today? A gilded wing flies a silver path. Through bronze valleys I only have. A sliver of light allows my last breath. Into a hollow cave of death. Cold water washes on my skin. Can't you see the shape I'm in? My heart beats red almost every day. But have you seen my heart today? Have you seen my heart today? Things look good in the month of May. But have you seen my heart today? He said, good. Now Os Ornette Leg, aumentados agora para trio, para além do fundador Chris Sutton, também Robert Comets e Bob Desdulniers. É o último trabalho na Stenkhouse, chama-se Still Life. Começamos por ouvir o tema que o encerra, um título à capela, Cold Water, e depois regressamos ao início do disco com Those Kids. Também Mick Benjamin Lerner, aliás Telekinesis, deu-nos um excelente EP há uns meses atrás, Parallel Seismic Conspiracy, e finalmente, no seguimento desse excelente disco, o longa duração 12 Desperate Straight Lines, Telekinesis. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Thank you. que tem medo de boa pop? Nós não. Primeiro, Telekinesis, do novo 12 Desperate Straight Lines, o tema inaugural You Turn Clear in the Sun, e depois o regresso de Kurt Vile com Smoke Ring for My Halo e Jesus Fever. E apresentamos de seguida o projeto Telebossa, Chico Melo com Nicholas Bussman. Se for a lua veio atrasar e o samba começou. Pouca distância, o espaço forte recuou, mas ninguém deu importância. E o samba continuou. Entre tanto ali bem perto, morria de um tiro certo, um valente muito cego, professor dos desacatos, que ensinava aos pacatos o rumo do cemitério. Chegou alguém apressado naquele samba animado e cantando assim dizia: no século do progresso o revólver teve ingresso pra acabar com a valentia. O revólver teve ingresso ti. No século do progresso, o revólver teve ingresso para acabar com a valentia. No século do progresso, o revólver teve ingresso para acabar. Natural de Curitiba, Brasil, e foi aí que iniciou os seus estudos em música contemporânea, tendo depois continuado na Alemanha, onde reside presentemente, já com uma longa carreira na criação de música, principalmente ligada ao teatro. Junta-se agora a um outro compositor e músico, o germânico Nicholas Bussmann, e deram origem a este projeto, a este disco, saído na editora alemã Staub Gold, chamado Telebossa. Estreamos por aqui com o tema Século do Passado, ou melhor, Século do Progresso, que não é bem a mesma coisa, nem nada que se pareça. Também música nova pertencente a Laurel Halo, King Felix EP. extra e canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, ainda Adam Franklin and Bolts of Melody, o mais recente I Could Sleep for a Thousand Years, o tema que já se tornou habitual por aqui, I'll Be Your Mechanic, e ainda, por que não, The Parting Gifts de Strickline Dandelion. Don't Wanna Hurt Me Now. Sporting Gifts e também os Turnpike Troubadours de Diamonds and Gasolines até o final desta primeira parte de Orelha Extra. Empties, Lord, as soon as I find where they lay, tied off them jolly and leaving mines on a long hot summer day. And for every day I'm working on the Illinois River, get a half a day off with pay. Oh, Tobo picking up barges on a long hot summer day. A gal in Pekin, she's a good old gal, okay. Oh, she's sitting there waiting by a window fan on a long hot summer day. For every day I'm working on the Illinois River, get a

GMO. share a room again. I tell you that you're not cool. We share a room again. That means to say, that means to say, go someone now, go someone now. Nossos heróis, e só poderia mesmo ter dado regresso marcante em 2010, ele que já há bastante tempo que não editava um disco de originais, aconteceu precisamente o ano passado com este Baba Mo Tunde, onde desta vez ouvimos o tema, vamos lá ver se conseguimos dizer isto certo, Emi Won Nile Iyo, o grande King Sunny Ade. Início da segunda e última hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita, e por aqui continuamos a divulgação da cassete, de uma delas que acompanhava todos os números da revista norte-americana Talus, por isso mesmo a revista intitulava-se também The Audio Cassette Magazine, teve existência entre 1983 e 1993 e divulgava a cena vanguardista musical, mas não só, lá pelos Estados Unidos da América e principalmente pela cidade de Nova York. Temos andado aqui à volta com o número 11, The Sound of Radio, o que vai acontecer hoje ainda para a semana, um outro número, e esse com o grande poeta, mas também músico, Paul Bowles. Emzima Springs was everything that Disneyland had prepared me for. I hear the call of the wild. Hippos love to keep cool in the heat of the day by standing in the deep water of the streams, with only their noses above the surface. The pink panther jumped back to the bank of the stream and watched as a huge hippopotamus rose up out of the water. Things are not always what they seem to be here in the jungle. Jumbo from Safari hugs Karen. Whatever result, there is the fear that disease will take its toll. If not disease, then injury. My Lord, maybe folly or not. And if not injury, then stress is going to tie you up in knots. And so we take home more than a paycheck to our loved ones and family. More than I have a real fear of getting sick and not having anybody to take care of me. When I get sick, I often really think I'm going to die. This is it. Any really bad stomach thing or high fever. As I get closer to the time of the years they died, because my father died when he was 44, I have to stop saying I'm not going to live until I'm 44 or 50 because I'm getting closer and it's scaring me. So I think I have to think about, well, as I get older and I can become ill, what am I going to do? Because I really have never thought in those terms. I've always thought I was going to be healthy till I died, and that I was going to die at a very early age. As I get closer to 48, which is when my mother died, I definitely question my own mortality, and get scared. To me, 48's going to be a milestone. If I live beyond that, I think that I'm doing good. Mm-hmm. And I remember that when I was a kid and my mother died, I thought my mother was so old, you know. And now I think, Jesus Christ, you know, she was so young. My parents died young, and I don't think I've gotten over that. I think it's very possible that I will also die young. Hardly anybody in my family lived to a ripe old age. And I think that's quite possible that's going to happen to me. I actually think that's quite possible that's going to happen to almost everyone in our generation, given how polluted the environment is. Being sick is a real fear for me. No mother's arms to hold me or to soothe me when I cry. And sometimes I get so lonely. Let's build a city. We'll need a lot of people. And buildings. And traffic. People in the city are restless. We better add commotion. The city is glamorous. It's exciting. And a little dangerous. Let's go to a restaurant. Let's go to a club. All right, thanks a lot. We're going to take a short break and then come. In the city, I feel like I'm in a giant stadium, participating in the greatest of spectator sports. We all watch each other. A arte do som, no caso a arte de rádio no número 11 da revista norte-americana TELUS, The Audio Cassette Magazine, com Karen Michelle McPherson, Postcard from Marna Springs, depois Melanie Berzin, And They Never Come Back, Life After Our Parents Have Died, e terminamos com Barrett Golding, City Phony. Hello. From the House of Non-Representatives. Can't you see how that the land looks? See how it on my lord. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Climbing through the banging fire. You mais um belo momento pop na emissão de hoje. Excelente disco estreia, disco, isto é, álbum estreia para os Brown Recluse. Chama-se Evening Tapestry, na linha de, por exemplo, uns Ladybug Transistor. Ficamos com, mais uma vez, Summer Showers. Foundling, foundling, looking for home. Wanders through darkness and travels alone. A baby unwanted, unloved and on a doorstep, an unbidden guest. A shivering shadow, a child with no name, severed, surrendered, sinking in pain. Conceived in the gale of a ruinous storm, partially killed, partially born, abandoned, abandoned, fallen through space. Nobody's eyes, nobody's face. A family. Fantástico disco para a norte-americana Mary Gauthier, chama-se The Foundling. Ouvimos precisamente o tema título e dizíamos de seguida para Mama Here, Mama Gone, Mary Gauthier. Helpless and alone. Questa è lei nel suo vestito di cenere. Questa è lei con le sue scarpe di legno. Questa è lei con i capelli di umido muschio. Questa è lei nella sua fascia di graffi. Oggi il suo caffè è cristallo amaro. Oggi il suo sorriso è una pennellata sola. Oggi i suoi occhi sono specchi di latte. Oggi la sua musica è misera e distante. Domani strapperà i petali delle sue rose. Fodererà di foglie le sue tasche. Domani guarderà l'estate sfogliarsi dal calendario e lascerà che ubriachi, soli, sedimentino come composta nei vasi. To hide my love from her, the worst thing that I'd done, it made me feel so bad. The people all asked why, they couldn't understand. We look quite good from there. You can ask me why, and I will always lie. sucesso dos britânicos The Caesareans, eles agora radicados em Itália, é um novo EP que se chama I'm With God, edição da editora italiana 12 Records e distribuição da African Tape. Ouvimos por aqui dois temas, um deles chama-se Quest LA, é precisamente o que encerra o EP, o quinto tema, por aqui, e depois escutámos Worst Thing, The Caesareans. Anteriormente também o novo e fantástico disco para Mary Goscia, The Foundling. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're an advanced alien race. What do you expect? We'll be right back. projeto Lon do britânico Matt Cutler. Ainda o último trabalho conhecido, o álbum Emerald Fantasy Tracks. Desta vez Moon Bean Harp e, para continuar, Daniel Smith, que assina Daniel Sun, boa velha gente da editora Sounds Familiar, e o regresso com este The Best of Gloucester County. Complementary Dismemberment Insurance. De temática religiosa, no caso cristã, Danielson de The Best of Gloucester County. E está também marcado este ano com o regresso do duo dinamarquês Murder, eles que já fizeram a primeira parte dos Tindersticks. Stuart Staples é fã, regressam agora com este disco de nome Gospel of Man. Por aqui ficam dois temas, Providence e Aqueduct Murder. Of this providence are the worst I've ever seen. There's a gap in the elements, and our deeds will turn out mean. I shall abide, but not give in. Now the sun here is devilish, and our shades are all all our fears. How long will last? No one can tell. Efforts will not be in vain, though the harvest of souls will prevail. Still time is hours of song. Right as everything we thought was wrong. Sun comes without a warning, the warm and shine down upon the wild at heart and the forever young. The aqueduct is the border, dividing the dark and light. Built on barren land, the root of yours and mine. Rainbows above the water, make way to the other side. The ground on which we stand. This is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. With your music. Thank you. são as despedidas da Orelha Extra de hoje, mais duas horas através da Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, e em Portugal, Rádio Online, Kitsnet, Rook, Rua e Castrense. Para o fim, os DOCs, o seu último trabalho, Warm Slime, ouvimos Everything Went Black e já soa Cast the Attic Tackle. Tchau, fiquem bem.